Fecheiro 156. Jamie deu um passo em frente e agarrou-a firmemente pelo braço, fazendo-a sair do transe. Coatan, rosnou ele. Quem é ele? Quem? A sua boca mexeu-se, tentando formular as palavras. Ela parou, engoliu, tentou novamente, com os olhos ainda a saltar de um lado para o outro por cima do ombro de Jamie, olhando só Deus sabe para o quê. Ela ainda podia ver quando o colocaram lá? Questionei-me. Ela veria isso agora, na memória? Chamava-se Rawlings, disse ela debilmente, e algo dentro do meu peito caiu como um peso de ferro. Eu devo ter-me movido ou feito algum ruído, porque os olhos de Jamie voltaram-se para mim. Ele estendeu a mão para a minha, segurando-a com força, embora os seus olhos estivessem voltado para Jocasta. Como? Perguntou ele calmamente, mas com um tom de voz que deixava claro que não iria aceitar nenhuma evasiva. Ela fechou os olhos e suspirou, os ombros largos endireitando-se repentinamente. O Hector matou-o, disse ela. Sério? Jamie lançou um olhar cínico aos caixões dentro do mausoléu e à massa que jazia no chão entre os dois. Um bom truque este. Eu não tinha percebido que meu tio era tão capaz. Antes, os seus olhos abriram-se outra vez, mas ela falou arrastadamente, sem energia, como se nada mais importasse. Ele era médico, o Rawlings. Já tinha vindo uma vez examinar-me os olhos. Quando o Hector ficou doente, ele chamou o indivíduo outra vez. Não sei exatamente o que aconteceu, mas o Hector apanhou-o a bisbilhotar onde não devia e esmigalhou-lhe a cabeça. O Hector era um homem temperamental. Eu diria que sim, disse Jamie, com outro olhar para o corpo do Dr. Rawlings. E como é que ele entrou aqui? Ele escondeu o corpo, pretendendo levá-lo e deixá-lo na floresta. Mas depois o Hector piorou e ficou de cama. Um dia depois, também estava morto. E assim, ela levantou a mão longa e branca, gesticulando na direção da corrente de ar frio e úmido que flutuava da tumba aberta. Grandes mentes pensam igual, murmurei, e Jamie lançou-me um olhar duro, soltando-me a mão. Ficou a contemplar a quietude dentro do mausoléu profanado, as sobrancelhas grossas unidas numa ruga de concentração. Ah, é? Disse ele outra vez. E de quem é o segundo caixão? Meu. Jocasta estava a recuperar o sangue frio. Os seus ombros endireitaram-se e ergueu o queixo. Jamie resfolegou e olhou para mim. Eu conseguia acreditar que Jocasta seria bastante insensível para deixar um morto exposto no chão, em vez de o colocar no seu próprio e imaculado caixão. E, no entanto, fazer isso aumentaria drasticamente as hipóteses de ser descoberta, por mais ténues que fossem. Ninguém iria abrir o caixão de Jocasta até que fosse a hora de receber o seu corpo. O cadáver do Dr. Rawlings poderia ter ficado lá em completa segurança, mesmo que o mausoléu fosse aberto por alguma razão. Jocasta Cameron era egoísta, mas não era burra. Põe o Wolfe aí dentro, se achares melhor, disse ela. Pode ficar no chão, juntamente com o outro. E por que não o colocamos no seu caixão, tia? Perguntou Jamie. E eu vi que ele a olhava intensamente. Não. Ela começara a virar-se para se ir embora. Mas diante disto voltou-se novamente para nós, o rosto cego, feroz, à luz da tocha. Ele é um verme. Deixa-o ficar aí a apodrecer no chão. Jamie semicerrou os olhos perante a resposta dela, mas não respondeu. Em vez disso, virou-se para o túmulo e começou a afastar os blocos soltos. O que é que estás a fazer? Jocasta podia ouvir o som do mármore a ser deslocado e ficou nervosa outra vez. Virou-se no caminho, mas ficou desorientada, olhando na direção do rio. Percebi que ela agora devia estar completamente cega, incapaz de ver a luz da tocha. Mas eu não podia dar-lhe atenção naquele momento. Jamie esgueirou-se pela abertura nos blocos e entrou. Ilumina aqui, Sassenach, disse ele suavemente. E a sua voz ecoou na pequena câmara de pedra. Respirando muito superficialmente, eu segui-o. Fedes começara a gemer na escuridão lá fora. Suava como a abancida que uiva quando a morte se aproxima. Mas esta morte já acontecera há muito tempo. Os caixões exibiam placas de bronze, ligeiramente verdes com umidade, mas mesmo assim facilmente legíveis. Hector Alexander Robert Cameron, dizia uma delas, e Jocasta Isobel Mackenzie Cameron, a outra. Sem hesitação, Jamie segurou as bordas da tampa do caixão de Jocasta e levantou-a. Não estava pregada. A tampa era pesada, mas cedeu imediatamente. Ah! Exclamou Jamie baixinho, olhando para baixo. Ouro nunca mancha, por mais umidade e bolor que haja no ambiente. Pode ficar no fundo do mar durante séculos, para um dia emergir na rede de um pescador qualquer, brilhante como no dia em que foi fundido. Ele cintila da matriz rochosa, um canto de sereia que seduz os homens há milhares de anos. Os lingotes estavam numa camada rasa, no fundo do caixão, o suficiente para encher duas pequenas arcas, cada qual suficientemente pesada para requerer dois homens, ou um homem e uma mulher forte para a carregar, cada lingote gravado com uma flor de lis, um terço do ouro do francês. Pestanejei perante o brilho e olhei para o lado, os meus olhos velados com a luz fraturada. Estava escuro no chão, mas eu ainda conseguia ver o montão contra o mármore claro, a bisbilhotar onde não devia. E o que é que teria Daniel Rawlings visto, que o fizera desenhar a flor de lis na margem do seu livro de anotações médicas, com aquela discreta anotação, Aurum? Hector Cameron ainda estava vivo na altura. O mausoléu ainda não tinha sido selado. Talvez quando o Sr. Rawlings se levantou para seguir o seu errante paciente, Hector o tivesse inadvertidamente levado até ali, ao descer durante a noite, para ver o seu tesouro? Talvez. Nem Hector Cameron, nem Daniel Rawlings poderiam dizer agora como tudo tinha acontecido. Senti um aperto na garganta pelo homem cujos ossos agora jaziam aos meus pés. O amigo e colega de profissão cujos instrumentos eu herdara, cuja sombra permanecia ao meu lado, emprestando-me tanto a coragem como o consolo quando eu colocava as mãos no doente e tentava curá-lo. Que desperdício, disse eu suavemente olhando para baixo. Jamie baixou a tampa do caixão delicadamente, como se o caixão tivesse um ocupante cujo repouso tinha sido perturbado. Lá fora, Jocasta permanecia imóvel. Ela passara o braço em volta de Faedre, que parara de choramingar. Mas não se percebia quem amparava quem. Pelo barulho, Jocasta devia saber agora onde nós estávamos. Mas ela continuava a fitar o rio, os olhos fixos sem pestanejar à luz da tocha. Pigarreei, apertando mais o chale junto ao corpo com a minha mão livre. — O que é que vamos fazer então? — perguntei a Jamie. Ele virou-se e olhou para o túmulo durante um momento, depois encolheu ligeiramente os ombros. Deixaremos o tenente a cargo de Hector, como tínhamos planeado. Quanto ao médico, inspirou lentamente, o olhar perturbado fixo nos ossos finos que jaziam num gracioso leque, pálidos e imóveis à luz da tocha. A mão de um cirurgião, um dia, eu acho, disse ele, que o devemos levar para casa conosco, para Reeds, que descanse entre amigos. Passou pelas duas mulheres sem tomar conhecimento ou pedir licença e foi buscar o Tenente Wolfe. Capítulo 105. O sonho de um tordo. Fraser Reeds, maio de 1772. O ar da noite estava límpido e fresco. As moscas e os mosquitos sedentos de sangue ainda não tinham aparecido nesta altura do ano. Apenas uma ou outra traça entrava pela janela aberta de vez em quando para adejar perto da lareira abafada, com pedacinhos de papel queimado, roçando pelas suas pernas esticadas numa leve carícia. Ela permaneceu como se tivesse caído, parcialmente em cima dele, o coração a bater alto e devagar nos seus ouvidos. Dali ela podia ver pela janela a silhueta negra e recortada das árvores no outro lado do terreno e mais adiante um pedaço de céu iluminado de estrelas, tão perto e tão luminoso que parecia possível sair e andar pelo meio delas, de uma para a outra, cada vez mais alto, até ao gancho da lua em quarto crescente. Não estás zangada comigo? Sussurrou ele. Falava com mais facilidade agora, mas deitada com o ouvido perto do seu peito, ela podia ouvir o débil obstáculo na sua voz, o ponto onde ele forçava o ar com força através da sua garganta cicatrizada para formar as palavras. Não. A mão dele estava no seu cabelo, acariciando. Eu nunca te disse para não o leres. Os seus dedos tocaram o ombro dela, ao de leve, e os dedos dos pés de Brianna curvaram-se de prazer com a sensação. Ela importava-se? Não. Ela achava que devia sentir-se exposta de alguma forma, a privacidade dos seus pensamentos e sonhos, escancarada para ele. Mas confiava nele. Ele jamais usaria isso contra ela. Além disso, uma vez colocados no papel, os sonhos tornavam-se algo separado de si mesma, como os desenhos que fazia, um reflexo de uma faceta da sua mente, um breve vislumbre de algo visto um dia, pensado um dia, sentido um dia. Mas não a mesma mente, o mesmo coração que os fez, não completamente. O que é justo. O queixo dela descansava na cavidade do seu ombro. Ele tinha um cheiro bom, amargo e almiscarado, com o cheiro de desejo satisfeito. Conta-me então um dos teus sonhos. Uma risada vibrou pelo peito dele, quase sem som. Mas ela sentiu-a. Só um? Sim, mas tem de ser um sonho importante. Não qualquer um ou aqueles em que estás a ser perseguido por um monstro ou em que vais para a escola sem roupa. Não, não os que toda a gente tem. Um que seja só teu. Uma das suas mãos estava no peito dele, delicadamente a dar voltas, fazendo os pelos encaracolados e escuros torcerem-se e ficarem em pé. A outra estava debaixo da almofada. Se ela movesse os dedos ligeiramente, poderia sentir a pequena forma lisa da mulher mais velha, como ele lhe chamava. Ela conseguia sentir o seu próprio útero a inchar, redondo e rígido. Ela conseguia sentir o aperto e o suave espasmo na parte inferior da sua barriga. Tremores secundários do ato do amor. Seria desta vez? Ele virou a cabeça na almofada, pensativo. As longas pestanas repousavam na sua face, negras, como as linhas das árvores lá fora. Virou novamente a cabeça, levantando-as, e os seus olhos eram da cor do musgo, ternos e vívidos na luz mortiça. Eu podia ser romântico, sussurrou ele, e os seus dedos desceram-lhe pelas costas, e ela sentiu a pele arrepiar-se no seu rasto. Podia dizer que este é o meu sonho, eu e tu, aqui, sozinhos, nós e os nossos filhos. Ele virou um pouco a cabeça, verificando a caminha de armar ao canto, mas Jamie dormia profundamente, invisível. Pois podias, repetiu ela, baixando a cabeça de modo a que a sua testa se pressionasse contra o ombro dele. Mas este é um sonho acordado, não um verdadeiro sonho. Sabes o que quer dizer? Sim, sei. Ele ficou em silêncio durante um momento, a mão imóvel, grande e quente, na base das costas dela. Às vezes, sussurrou ele finalmente, às vezes eu sonho que estou a cantar e acordo com a garganta a doer. Ele não podia ver-lhe o rosto nem as lágrimas que lhe brotaram no canto dos olhos. E o que é que tu cantas? Sussurrou ela como resposta. Ela ouviu o ruído da almofada de linho quando ele abanou a cabeça. Nenhuma canção que eu já tenha ouvido ou que conheça, disse ele suavemente, mas sei que estou a cantar para ti.